bem-estar e a harmonia na madrugada. Está entrando no ar. Prelúdio de Paz. Produção e apresentação de Djalma Santos. Músicas e mensagens na sua companhia. Estamos iniciando o programa Prelúdio de Paz pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E hoje com o livro Segredos da Alma, da nossa autoria. E a lição de hoje tem o título Assertivas Alfabéticas, de A a Z. E diz aqui essa lição no primeiro tópico, na letra A. Abstenha-se de proferir palavras que possam ferir os outros, assim como tem o cuidado especial de manter um relacionamento amistoso com pessoas de sua convivência, entesourando laços fraternos de amizade, que se transformam em moeda corrente de valor incalculável depois que atravessamos as águas enigmáticas do Rio da Morte. Letra B. Beba com ânsia e sofreguidão a água do conhecimento espiritual, porque a cultura no campo físico e mental dá ao homem terreno a fortaleza íntima necessária à sua evolução, transformando os obstáculos, as dores e os sofrimentos, mesmo quando pungentes, em simples estágio de reflexão, moldando a nossa personalidade com as características da paciência, da caridade, da tolerância e do amor. Letra C. Contenha-se para não enfrentar perigos sem que tenha meios de ultrapassá-los, a fim de não colocar em risco a longevidade do seu corpo físico, instrumento divino destinado ao seu progresso espiritual. Letra D. Dirija o seu veículo automotivo com cuidado, disciplina e segurança, obedecendo às leis do trânsito, a fim de evitar acidentes comuns nos dias de hoje, em que muitas vidas são ceifadas, comprometendo a sua consciência e dificultando o prosseguimento da sua jornada. Vamos voltar aqui ao início do primeiro tópico, na letra A. Abstenha-se de proferir palavras que possam ferir os outros, assim como ter o cuidado especial de manter um relacionamento amistoso com pessoas de sua convivência, entesourando laços fraternos e de amizade, que se transformam em moeda corrente de valor incalculável depois que atravessamos as águas enigmáticas do Rio da Morte. Essa é uma realidade primorosa que precisamos aprender. Não podemos usar a nossa boca para prejudicar os outros através da maledicência, através dos palavrões, através da gritaria, da crítica destrutiva, dos comentários desairosos. Então precisamos limpar a nossa boca. O que entra pela boca pode até ser perigoso, como é o caso da carne. Mas o que sai da boca é fatal, é corrosivo. Precisamos ter muito cuidado para que não possamos invadir as chamadas fronteiras alheias. Não entrarmos no cosmo íntimo das pessoas. É o que diz aqui. Abstenha-se de proferir palavras que possam ferir os outros, como ter o cuidado especial de manter um relacionamento amistoso com pessoas de sua convivência. Então esse relacionamento amistoso, amoroso, compartilhado, não passa pela maledicência, com certeza não. Não passa pelas críticas destrutivas que as pessoas fazem, pelos comentários desnecessários que muitas vezes se realiza em relação aos outros. O maledicente atrai todo tipo de enfermidade para si. se numa cidade graçar uma epidemia de gripe, de febre, de alguma coisa, e de vez em quando aparece uma epidemia em que afeta muitas pessoas, as primeiras pessoas a serem afetadas são os maledicentes. A maledicente atrai vírus, bactéria, micróbios. E o apóstolo Paulo fala dos maledicentes em carta aos romanos, quando ele diz: a boca do maledicente é uma sepultura aberta, cheia de detritos, cheia de sujeira. E mais à frente aqui: manter essa convivência pacífica a fim de entesourar laços fraternos de amizade, que se transforma em moeda corrente de valor incalculável depois que atravessamos as águas enigmáticas do Rio da Morte. Então, na medida que a nossa convivência é pacífica, é leal, é sincera, é transparente, nós vamos formando os chamados laços fraternos e laços de amizade, que se transformam em moeda corrente que podemos utilizar no outro lado da vida, depois que atravessamos as águas enigmáticas do Rio da Morte, depois que morremos. Surge a morte, que é inevitável, é uma certeza, e do outro lado da vida nós podemos utilizar esses recursos que obtemos aqui com esse compartilhamento saudável, de relacionamento saudável. E esses laços fraternos de amizade que conquistamos aqui vão nos dar amparo do outro lado da vida. Vão nos amparar. Vão nos ajudar a segurar a onda, como se diz na gíria. A aguentar os trancos, né? Porque muitas surpresas nos aguardam do outro lado da vida, com certeza. A primeira sensação que se tem depois da morte é a surpresa. Somos surpreendidos por muitas coisas. Pessoas que aqui se julgavam donas de tudo, do outro lado se sentem perdidas, sem nada, sem nenhum valor. Aqui se apegaram às coisas materiais, à idolatria, à adoração infrutífera, e não encontram respaldo do outro lado da vida para dar continuidade à vida. Porque os valores que levaram para lá são externos. E precisamos levar a valores internos. Letra B. Beba com ânsia e sofreguidão a água do conhecimento espiritual. Porque a cultura no campo físico e mental dá ao homem terreno a fortaleza íntima necessária à sua evolução, transformando as dores e os sofrimentos, mesmo quando pungentes, em simples estágio de reflexão, moldando a nossa personalidade com as características da paciência, da caridade, da tolerância e do amor. Então precisamos beber a água do conhecimento espiritual, precisamos estudar. Precisamos estarmos ligados a todo tipo de conhecimento, não só físico, mas principalmente espiritual. E aí está a doutrina espírita para nos dar esse sustentáculo, para nos dar essas informações necessárias à nossa evolução. Precisamos ganhar estrutura através desse conhecimento espiritual. E aqueles beba com ânsia e sofreguidão a água do conhecimento espiritual. Essa água divina, do qual ninguém pode se furtar. Porque a cultura no campo físico e mental dá ao homem terreno a fortaleza íntima. Então, cultuar as energias mentais que circulam através do nosso pensamento, no nosso espírito. Precisamos fortalecer a nossa mente para que o pensamento seja forte, para que as nossas cocriações sejam perfeitas, sejam sadias, sejam éticas, transformando as dores e os sofrimentos em simples estágio de reflexão. Então, quando estamos amparados pela força da prece, do silêncio, do recolhimento, do culto do lar, da leitura instrutiva espiritual, as nossas dores e os nossos sofrimentos passam a não ser nada para nós. Passam a ser estágios de reflexão, de questionamento, moldando a nossa personalidade, como diz aqui, com as características da paciência, da caridade, da tolerância e do amor. Passamos a exercitar essas virtudes maravilhosas da paciência, da caridade, da tolerância e principalmente a característica do amor. Mais à frente aqui. Contenha-se para não enfrentar perigos sem que tenha medo de ultrapassá-los, a fim de não colocar em risco a longevidade do seu corpo físico, instrumento divino destinado ao seu progresso intelectual e moral. Aqui nós falamos da necessidade de preservar o corpo físico, mas isso é muito importante. Ontem a vitória da seleção. Eu digo ontem, né? Dia 30, eu acho, né? E depois da vitória da seleção sobre o Chile, saíram blocos. E alguns familiares meus foram para os blocos. Foi assim, meu filho, a minha nora. Saíram, deixaram, eu pedi para deixar as crianças em casa comigo, já que ele mora nos fundos. Foram para o bloco. E me convidaram para ir naquele bloco e desce lá do morro e vai pegando gente. Quando chega na estrada principal, que é Vicente Carvalho, perto da minha casa, já está com mais de 200 pessoas. E tambores e a tal da vuvuzela que faz um barulho terrível, mas é interessante. E eu agradeci cordialmente e depois pensei que eu vou nada, nem morto. Eu vou sair de dentro da minha casa, onde eu estou ali acalentado, com os meus livros, com os meus pensamentos voltados para Jesus, e vou acompanhar um bloco ruidoso. Não é que você já conta, não. Mas é muito perigoso, pelo amor de Deus. Soltam foguetes, mas no meio dos foguetes saem tiros. Eu ouvi tiros. Não soltam só foguetes, não. Dão tiros também. Então, preservar o corpo físico é você não estar entrando nessas... Os jovens até a gente admite. Mas eu, na minha idade, o que é que eu vou fazer num bloco? Mas tem, se você olhar o bloco, você vai encontrar muitos idosos ali, né? Na onda, como se diz na gíria. Mas é muito perigoso, é que diz. Contenha-se para não enfrentar perigos sem que tenha meios de ultrapassá-los. Então precisamos preservar o nosso corpo físico, que é o nosso instrumento de trabalho, que é um empréstimo da natureza e que temos que devolver à terra, devolver à natureza, por ocasião do fenômeno morte. E o melhor, temos que devolvê-lo intacto, sem macerações, sem adulterações, sem essas retratações horríveis que se fazem no corpo físico atualmente. Mancham o corpo físico com tudo que é ruim. E nós precisamos nos preservar e preservar o nosso corpo físico, porque da mesma forma que o espírito, né, reflete no corpo físico, as mazelas, as macerações, tudo que passa pelo corpo físico externamente acaba afetando o espírito imortal, esse viajor incansável da eternidade. E finalmente, nesse tópico aqui, dirija o seu veículo, o seu carro automotivo, com cuidado, disciplina e segurança, obedecendo às leis do trânsito, a fim de evitar acidentes comuns nos dias de hoje, em que muitas vidas são ceifadas, comprometendo a sua consciência e dificultando o prosseguimento da sua jornada. É só ligar a televisão, né? Essa semana em Minas morreu mais de 20, só de uma vez foram 4. São muitos acidentes de trânsito nas estradas abertas e nas ruas das grandes cidades, né? Das grandes metrópoles. São muitos acidentes de trânsito e muitos deles por indisciplina. Motoristas que avançam o sinal. Motoristas que andam muito junto um do outro. Motoristas que saem de uma rua particular e entram numa preferencial direto sem olhar. Motoristas que param em curva. motoristas que ultrapassam em lombadas, eu tô dando aqui uma aula de trânsito. Nunca bati. Não dirijo mais, parei, não quero mais carro. Há 5 anos não tenho carro. Mas enquanto dirigia, por mais de 50 anos, nunca bati. Nunca ultrapassei em lombada, eu só ultrapassava quando vi o infinito, não tinha nada na frente, a mais de um quilômetro, aí eu ultrapassava. Nunca saí de uma rua particular para uma principal. Nunca parei em curva. Nunca andei pegado ali no para-choque do carro da frente. Nunca avancei sinal. Então é interessante obedecer às leis de trânsito, que é uma lei material, é uma lei dos homens, mas de grande necessidade para o homem, é um freio para o homem. Ensina ele se comportar socialmente, de uma forma ética. Porque esses acidentes ceifam muitas vidas, como diz aqui, ó, evitando acidentes, em que muitas vidas são ceifadas, comprometendo a sua consciência e dificultando o prosseguimento da sua jornada. Olha, o que tem de criminoso do trânsito, a sorte é que não são punidos. Crime de trânsito não tem punição, é uma... Mandam varrer uma rua aí, chamados punições comunitárias, outros nem isso, né? Tivemos aqui mesmo no Rio vários crimes de trânsito, inclusive com grandes astros do futebol, da música, em Minas, em São Paulo. A gente não está aqui pedindo punição para essas pessoas, não. Mas com certeza vão ser punidos pela vida. Aqui está dizendo aqui, ó, sou eu que digo, mas eu não estou inventando nada. Eu tiro isso de outros autores, quer dizer, eu aprendi com outros autores. Comprometendo a sua consciência e dificultando o prosseguimento da sua jornada. Porque todo mundo pode esquecer. Mas os familiares da vítima não esquecem. E o próprio infrator não esquece. Enquanto jovem, cavalo solto no pasto, ele não vai lembrar. Mas a partir dos 50 anos, a consciência começa a aflorar essas mazelas das quais participamos. Meu Deus, em tal época eu atropelei 2 pessoas e matei. Eu não atirei nessas pessoas. Eu não agi diretamente nessas pessoas, mas agi indiretamente. Principalmente quando atravessou o sinal. Principalmente quando estava numa velocidade excessiva, como aconteceu com o astro do futebol aqui no Rio. Estava a mais de 140 por hora quando atropelou várias pessoas e 2 delas morreram. Em Minas também aconteceu isso com um cantor famoso, que também estava a mais de 120. Atropelou várias pessoas e algumas delas morreram. Então, mesmo se livrando da justiça material, da justiça do nosso mundo, não vamos nos livrar da justiça espiritual. Porque a justiça espiritual é a nossa consciência. É ela que vai nos cobrar. É ela que vai indicar a punição que teremos que sofrer para saldar essas dívidas com a retaguarda da vida. Vamos ao intervalo musical e voltamos. Voltamos a apresentar o programa Prelúdio de Paz pela Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. E hoje com o livro Segredos da Alma, da nossa autoria. E a nossa lição tem o título Assertivas de A a Z. E estamos na letra E. Diz aqui o autor: espere sempre o momento certo para emitir a sua opinião sobre qualquer assunto, levando em consideração a opinião dos outros e procurando sempre um meio termo que possa satisfazer a todos, sem, no entanto, deixar de expressar com sinceridade e serenidade o seu ponto de vista. Letra F. Faça ao final do seu dia de trabalho um retrospecto de tudo que você experimentou e viveu, desde as primeiras horas da manhã, e se assegure de que não prejudicou ninguém e que fez o melhor possível dentro de suas possibilidades. Vamos voltar aqui ao início desse pequeno tópico segundo. Espere sempre o momento certo para emitir sua opinião sobre qualquer assunto, levando em consideração a opinião dos outros e procurando sempre um meio termo que possa satisfazer a todos, sem, no entanto, deixar de expressar com sinceridade e serenidade o seu ponto de vista. Aqui o autor fala, ou nós falamos, desse relacionamento que realizamos todos os dias através das conversações. Não devemos interromper a pessoa que está falando conosco, temos que ouvir atentamente, vamos ouvir atentamente o que a pessoa tem que dizer, tem a dizer, para só então depois emitirmos a nossa opinião. E não vamos emitir opiniões totalmente contrárias, vamos procurar alguma coisa que possa ser aproveitada no diálogo para que possamos assim nos enturmar com a pessoa e manter o relacionamento amistoso. Faça ao final do seu dia de trabalho um retrospecto de tudo que experimentou e viveu desde as primeiras horas da manhã. E se assegure de que não prejudicou a ninguém e que fez o melhor possível dentro de suas possibilidades. Sócrates, que viveu 500 anos antes do Cristo, já dizia isso. É necessário questionar o que fizemos durante o dia, fazer um questionamento do que realizamos durante o dia. Dom Helder Câmara, um bispo católico, também dizia isso. Que é muito importante esse questionamento após um dia de trabalho, após um dia de experiência, após um dia de relacionamento com os nossos irmãos de luta. Questionar para verificar se não prejudicamos ninguém. E se isso acontecer, aí nós podemos dormir em paz. Mas se observarmos que houve alguma rasura, que houve algum desentendimento, aí nós precisamos voltar, precisamos nos reconciliar, precisamos pedir perdão e aliviar as tensões provocadas pela nossa intemperança mental. Vamos ao intervalo comercial e voltamos. Estamos apresentando Prelúdio de Paz.